um gesto em clara luz que faz vibrar feito flauta os tons, um cisco no olho azul da lagoa sozinho, Macuna ima anda de pedalinho no rio festa. Pogimbés tapeiam mais um turista argentino, e o chope é fino no azul cristalino, e vem um avião, um jobim azul, e a chuva é flecha em São Sebastião. A clave rosa da manhã atinge um balão. Oh, oh, oh, maravilha mentirosa, dá pra pegar jacaré. Quando ele vê que eu me